Gate 11. Informação Eco para cópia da autorização Guarulhos. Muito bom dia, hoje é 6251, eu tenho já aprovado o nível 360 para Guarulhos, aceita? Tá, aceita, tá, pronto para cópia. 6251, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição 13 e após conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El Leda Bredi, o transponder é 5143, o controle em 120.8, contagem. Autorizado então Guarulhos no nível 360 pela Upper Zulu 16, após Belo Horizonte 13 e conforme o plano. Decoladão no zero com a primeira curva à direita, a saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, transponder 143 para o Oceaner 6251. Oceaner 6251, correto cotejamento, chame para o acionamento no 11. Vem chamar a meta para acionamento 6251, obrigado. 362, Uno. Posição Uno, Uno, para Puxa Chamar. Puxa 6251, tá autorizado o posicionamento no 11, chame táxi, o altímetro no 013. Uno 013, chama táxi, tá bom? Ciente, chame no início do pushback, do novo pushback. Novamente por funcionar. Autorizado, chame táxi, permanece 1013 o altímetro. Bom dia, o Objeto 6799, centro da informação Eco, solicita autorização de tráfego. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, o nível é o 340, para via Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5150 e o controle opera em 120.8. Quantas? Autorizado Guarulhos, nível 340, saída, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda Bridge, Up Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após posição Trive, prossegue com o plano de voo. Responde 5150, controle 120.8. Correto, Web 6749, chame para o acionamento no portão 2. Vai chamar para o acionamento, objeto 6749. Estou em Salvador, na escuta do Mike Hotel Juliette. Informativo, prossiga, Mike Hotel Juliette. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, posição remota, posição número 12 para o finger de número 8. Aguarde só um instantinho para iniciar o reboque, ok? Aguarde, senhor. Grato.